depois em menos de um minuto você volta no pensamento, sem rancor, sem desprezo, com um jeito todo especial, com carinhos, abraços, beijos, me envolve outra vez, outra vez. E eu me entrego como se fosse um anjo, abrindo as asas e abençoando o nosso amor, o nosso amor. E eu entrego este amor de corpo e alma pra você, pra você, meu anjo. E eu peço pra você voltar, eu peço pra você ficar, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te quero ao meu lado. E eu peço pra você voltar, eu peço pra você ficar, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te quero ao meu lado, meu anjo. Eu peço pra você voltar, meu anjo. Eu peço pra você ficar, não sei se estou sendo enganado ou não. Só sei que é bom demais estar perto de você, sentir os seus abraços, suas pernas tremerem, é. E seu corpo todo me envolver naquele momento, não penso em te perder. Sinto muito se sou confuso demais, mas você sabe disso, é que eu já te amei demais. Então se gosta de mim, diz por favor, mas não me engane mais, porque no meu coração só tem espaço pra você, meu anjo do amor. Meu anjo do amor. E eu peço pra você voltar, eu peço pra você ficar, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te quero ao meu lado. Eu peço pra você voltar, eu peço pra você ficar, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te quero ao meu lado, meu anjo. Eu peço pra você voltar, meu anjo. Eu peço pra você ficar, meu anjo. Eu peço pra você voltar, meu anjo. Eu peço pra você. Meu anjo, eu peço, meu anjo.